O ônibus hacker, o ônibus em si, foi um veículo comprado graças a uma campanha de financiamento coletivo, que contou com uma ajuda de mais de 500 pessoas. Há 6 anos atrás, escolhemos este modelo, pois desejamos independência. Funcionou, e agora queremos convidá-lo novamente para embarcar com a gente. Com a sua ajuda, poderemos viver mais, desbravar mais, chegar mais longe. Associe-se ao nosso grupo. Vamos viajar juntos.